Prezados colegas e convidados, sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira, como é diário. Hoje não fugimos da regra. Trazemos como tema o projeto de habitação social, caso de Singapura. E convidamos a senhora Emma Guimarães. Ela que é formada em arquitetura, é membro da Ordem dos Arquitetos de Angola e de Portugal. Ao longo da sua explanação, a arquiteta vai falar da sua experiência, do seu projeto providenciar habitação social de qualidade com custos controlados e acessíveis a todos. Sem mais demora, vamos agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e passar a palavra, dizer que podemos continuar com a nossa apresentação. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Peço desculpas pelo atraso, mas hoje de manhã, como falamos, eu disse que estava com alguma dificuldade em chegar às 15 horas. Tenho que fazer uma correção. Não é o meu projeto. Portanto, o governo de Singapura, em parceria com o Enhabitat, desenvolveram um programa de formação para líderes, formar líderes para mudar as cidades africanas. Portanto, neste programa, que era um programa de uma semana, participaram vários países africanos e por Angola estive eu, um colega do MATE, o Dr. Belisário, e um outro colega de urbanismo, que é o engenheiro António Lima, que é de infraestruturas urbanas, trabalha nesse momento no IS. Então, nós três participamos do programa. E nesse programa, o que é que consistia? Consistia em transferir, em passar o conhecimento e a experiência de Singapura na passagem de um país ou de uma ilha sem recursos e com todos os problemas que nós vivemos hoje, ou nós, cidades, a maior parte das cidades africanas, naquilo que nós estamos a ver que é Singapura hoje, uma cidade desenvolvida, sustentável, inclusiva, com todas as características que nós nesse momento almejamos. Entretanto, nesta formação, neste programa de aproximadamente 8 sessões, nós tivemos conhecimento, contacto com os programas, os principais projetos que Singapura desenvolveu no âmbito da energia elétrica, da água, do tratamento do lixo, da criação de polos industriais. E, entre outros, também um programa vasto e ambicioso de habitação social, ou seja, providenciar casas a custo controlado para toda a população. E, claro, acabar com aquilo que era a informalidade da habitação e provir essas cidades de infraestruturas como eletricidade, água, redes de estradas e todas as infraestruturas que as cidades entendem que devem ter para serem cidades. Pronto. Para que esse projeto de Singapura fosse uma realidade, houve uma pessoa, que é este senhor que aqui está na imagem, que foi nos anos 60, ganhou as eleições como primeiro-ministro, presidente de Singapura. E ele dizia que, pronto, isto é uma das, ele tem muitas frases, isto é uma das frases dele, está numa tradução que se calhar não é a melhor, mas o princípio era de que se as pessoas tivessem um teto, seriam mais estáveis, se fossem estáveis, também teriam dariam um melhor contributo para o desenvolvimento do país. Para isso, portanto, foi criado, ele dizia que tinha a visão dele, pode ir avançando os slides, tentou projetar o seu sonho, criando um plano com um projeto para alcançar aquilo que ele queria que fosse o seu país. Esta imagem que temos em baixo é uma imagem de Singapura nos anos 60, portanto, que é um dos bairros onde se encontram o projeto do qual nós estudamos, que é o projeto de Topayo, que é a zona, um projeto social que está praticamente no centro de Singapura. E estas foram uma das medidas porque os projetos não podem ser tratados de forma isolada. Há uma série de medidas que têm que ser tomadas em paralelo, de âmbito social, de âmbito cívico. Ele criou, além de todo esse projeto, paralelamente a isso, sentiu necessidade de acabar com a corrupção, criar grandes programas para a construção de casas, industrializar o país, ou seja, diversificar a economia. E também, um aspecto social muito importante é como Singapura é uma ilha, e há uma grande mistura de grupos étnicos e pessoas de várias origens. Criar uma identidade única de Singapura, porque assim as pessoas, sentindo que eram todas no mesmo sítio, tinham um sentimento de pertença e com isso, portanto, se sentiriam muito mais motivadas a trabalhar. E a questão também do investimento estrangeiro. É importante referir que Singapura não tem recursos absolutamente nenhum. Não tem rios, não tem minerais, não tem nada. Inclusive, a areia para a construção é importada. Mas tudo isso, conseguir isso, iria requerer uma estratégia muito forte em termos de investimento estrangeiro, ou seja, criar fatores de atratividade muito fortes para que os estrangeiros ricos à volta de Singapura fossem investir para lá. Entre outras medidas, e para dizer que o presidente, o primeiro-ministro tomou essa tarefa como sua de forma pessoal, ele criou, além de todos os programas de impacto económico, também criou os projetos para definir, criar gerações de profissionais altamente qualificados. Como língua, não tinha uma língua de trabalho que desse para vir para o mundo, naturalmente iam ser fluentes em inglês. E entre muitas regras e muitas proibições, também existia a da pastilha elástica, que se mantém até hoje, portanto é completamente proibido mascar pastilha elástica em Singapura. Este plano do Sr. Lee tem um alcance tanto muito grande. A primeira fase seriam 10 anos, a segunda de 20 anos e a outra que mantém-se até hoje, que ainda não está considerada concluída. Então, na primeira fase, que seriam os anos 60 ou 70, então foi a altura em que ele começou a governar Singapura, o projeto seria de criar infraestruturas básicas, ou seja, prover o país de energia, de água, de estradas. Depois das infraestruturas, tudo seria muito mais fácil, atrair o investimento estrangeiro, criar as escolas de qualidade, criar a própria habitação, ou seja, ninguém havia de emigrar para um sítio para investir o seu dinheiro que não tivesse, portanto, infraestruturas para poder dar vida e ser bem-sucedido nesse negócio. Na segunda fase era, com tudo que já estava criado, fornecer qualidade. E na terceira fase, que é a fase em que nos encontramos agora, é a fase da sustentabilidade, portanto, tudo isso depois ajustar a tudo aquilo que era os pressupostos de respeito pelo meio ambiente, que era a questão dos recursos, ou seja, tornar os negócios sustentáveis para que não fosse necessário o Estado investir constantemente nos mesmos equipamentos, nos mesmos pressupostos. Então, portanto, seriam estas três fases. Isto para fazer face àquele projeto que ele queria a longo prazo de criar o país que conhecemos hoje. Pronto, isto é uma imagem da campanha eleitoral em 1958. Aqui são imagens de Singapura, na altura. Portanto, vemos que há uma grande falta de infraestruturas, temos águas paradas no passeio, ou seja, são imagens com que nós podemos nos identificar facilmente com aquilo que vemos hoje em Luanda e em outras cidades africanas. Mantém-se mais uma série de imagens com que já estamos familiarizados, as cisternas, o chafariz, o poço, as zonas de venda informal, os mercados ilegais, pronto, e ali uma vez mais a imagem da campanha com as promessas. Esta última imagem é exatamente uma imagem da vila que foi estudada, depois convocada, foi tida como caso de estudo, estamos a falar do ano de 1963. Tem uma vila com casas relativamente vizinhas, não há asfalto, não há, como vem, um retrato bastante pobre da cidade. Vai navegando sempre. Saltou alguma coisa? Aquela imagem do bairro degradado é exatamente esta imagem. Toda a imagem é daquele bairro. É daquele bairro degradado, tanto que foi transformado num bairro social. Eles não, o costume não é bem habitação social, eles é habitação pública. Portanto, tudo que é construído pelo Estado é habitação pública. Mas nós chamamos de social porquê? Porque é público e é de baixo custo. Mas há depois, pode avançar. Há um ponto que é necessário. Estes são os princípios que, pelos quais eles se guiaram para que essas organizações tivessem sucesso. Pronto, eles estão enumerados, vou só citar alguns, eles podem ler. Por exemplo, uma das principais formas de obter sucesso seria as parcerias 3Ps, que eram as pessoas, as entidades públicas e as entidades privadas. Porque não se poderia fazer casas sociais ou o Estado construir, seja o que for, sem que tivessem esses três intervenientes. O primeiro, que são as pessoas que vão ser os usuários, e que eles, sabendo que são proprietários, vão estimar os bens. As entidades públicas, é o Estado que vai cedendo os terrenos, que vai desenhando políticas por formas a facilitar que depois os privados construam, possam entrar no processo de construção das casas. Portanto, todos esses princípios da urbanização de Singapura, atenção, não são princípios usados só para a habitação social, são princípios que o governo define que têm de ser usados para a construção no geral. Ou seja, não há regras para pobres e para ricos, há regras. Ponto final. Agora, depois o acabamento das casas, naturalmente, isso depois já depende, claro, dos recursos que cada investidor tiver. Outra coisa que é importante dizer, a habitação social, depois de comprada pelo cidadão, ela pode entrar para o mercado de imobiliário a concorrer com a casa que não é construída pelo Estado. Ou seja, a qualidade da casa é comparável a uma casa que é construída por um privado. Portanto, ela é uma casa que pode entrar no mercado a um preço competitivo em relação a uma outra casa construída por um privado. Podem consultar na internet HDB, Flats ou Apartments, for, e lá depois vão ver que os HDB normalmente são as casas públicas construídas pelo Estado. Vão ver que os preços são $300,000, $400,000, pronto, Singapura é um país muito caro. E estes preços também são os preços de outras casas, de condomínios, portanto, as regras são para todos, e uma vez construído, o dono adquirindo a casa ou pagando por completo, ela é livre de colocar também esta casa no mercado. Claro que há regras, né? Há regras para tudo. Uma das frases que este líder de Singapura dizia é que há regras para tudo, a democracia é muito boa, mas para que as coisas funcionassem, ele teria de vez em quando de suspender a democracia. E por isso foi tido por algumas sociedades como um ditador, mas ele dizia que tinha de vez em quando de suspender a democracia para impor regras rígidas e disciplinar, portanto, a sociedade. Então, pronto, isso é só uma parte que acho que também não é assim tão mal, né? Não podia avançar. Pronto, isto era o triângulo da sustentabilidade que essa imagem não está muito boa, mas eu depois posso arranjar uma imagem melhor, resolução. Isso fiz um copy de um livro, que é, portanto, os princípios para pensar a longo termo, combater essa, aí construir com flexibilidade, executar efetivamente e também a inovação. Portanto, são fatores importantes no princípio dos princípios do planeamento integrado. Poderia avançar para todos. Aqui, portanto, este slide mostra que o processo de construção das casas por parte do Estado, portanto, a construção de casas é um processo. E nesse processo, começa numa fase em que é 100% público e acaba depois, a outra fase pode ser 100% privado. Portanto, na parte 100% pública, entra o Estado, que é o proprietário, que tem a terra, que define os planos diretores, portanto, toda a parte de organização do território fica por conta do Estado. Depois entra a parte de financiamento, portanto, isto envolve o planeamento e financiamento, em que é uma fase com responsabilidades repartidas. O Estado mantém-se com a terra e constrói as infraestruturas, ou seja, a infraestrutura, o território, o terreno, tudo direitinho. E depois entra o privado para desenvolver o projeto e financiar os espaços de uso comercial. Isto é, no fundo, funcionar em regime de permuta. Portanto, o privado quer construir um shopping, ele também participa, ou seja, ele constrói o shopping, mas tem um desconto ou... É tudo negociado na questão das infraestruturas. Ok, eu ponho aqui as infraestruturas, mas tu constróis um shopping, uma escola. Pronto, é tudo uma. Há muita interação entre aquilo que o Estado pretende e aquilo que o privado, enquanto detentor dos recursos financeiros, pode fazer. Depois, na fase de desenvolvimento, mantém-se o Estado sempre com a responsabilidade de prover o terreno de infraestruturas e o setor privado fica com os espaços comerciais. Depois, na fase da utilização, o Estado regula quem é o candidato, quem é, isso é uma tarefa do Estado. Portanto, não, o privado não entra no processo de seleção de candidaturas para as casas. E é importante referir que a candidatura não é somente para a compra, a candidatura também é para o arrendamento. Porque eu posso não ter, posso estar em início de vida, não ter uma condição financeira que me permita comprar uma casa e eu posso me candidatar a um arrendamento, que também tem custos, portanto, para nós simbólicos, né? Para lá são custos normais. E os privados mantêm-se, aí ele vai desenvolvendo outros programas dentro daquele, já da urbanização, portanto, sei lá, por exemplo, os museus, por exemplo, as bibliotecas, outros equipamentos dos shoppings, os mercados, isso fica depois por conta de privados, de cooperativas, mas já não é o Estado. O Estado regula, controla, fiscaliza essas atividades, mas os privados é que implementam. Antes. E pronto, para. Agora chegamos à parte da urbanização. Para que todo este processo fosse feito de uma forma correta, transparente, sustentável, o Estado então desenvolveu uma entidade junto daquilo que eles chamam o Ministério do Desenvolvimento Nacional, uma entidade responsável pelo setor da habitação. Essa entidade, essa HDB, que é a Housing and Development Board, é uma entidade que está responsável por todo aquele processo que vimos atrás. Portanto, é esta entidade que, no fundo, que tutela todo o processo. Pode avançar. Esta foi uma das primeiras entidades que ele criou no seu governo, porque a habitação era um problema grave. Quem diz habitação diz as infraestruturas e tudo mais. Fundou em 1960, incutir, lá está, novamente com aquela mentalidade de criar uma identidade nacional, incutir nas pessoas o compromisso de que contente de participar no processo e que o processo é para todos, que existe a necessidade de criar comunidade. E depois, mais um, vai aparecer mais um. Exato. E aqui um bocado dos números que eles conseguiram. Em 3 anos, 21 mil apartamentos. E depois, em 65, então, estamos a falar de 5 anos depois de ter sido criada esta entidade, já tinham construído 54 mil apartamentos. E a partir daí, toda a crise da habitação foi resolvida. Como princípio, eles definiram que não deveriam existir entidades paralelas no controle da habitação, do sistema da habitação. Porque isso depois ia criar dispersão. Aliás, nós temos o nosso exemplo hoje, as pessoas querem uma casa, vão a um governo da província, vão a uma administração, vão a Imogestim, vão ao Ministério do Urbanismo. Vão o que seja. Portanto, então, criar uma única entidade responsável e que também na hora de prestação de contas também é só uma entidade. Portanto, seria, o processo é todo muito mais fluido. Depois, esta entidade, portanto, quando existe tal aproximação à moradia, é uma entidade que conhece de facto as casas que vão ser construídas e entregues. Depois vamos ver o que é que se diz aproximação, porque eles, além de participar no processo de construção, também são eles quem fazem a manutenção dessas casas enquanto o proprietário, ou proponente a proprietário, não acabou de pagar o imóvel. Ou seja, ele age como um inquilino, como um senhorio. O senhorio é que é responsável pelas benfeitorias enquanto o Estado é proprietário até passar para o cidadão. E depois, ter um forte suporte governamental, naturalmente, não é uma entidade privada, tem de pertencer ao Estado. Vou avançar. Antes, tenho. Conceito de uma única agência, tinha como principal pressuposto era o planeamento e a alocação de recursos. O Estado já sabe que o único sítio para onde ele vai alocar os seus recursos para a habitação é essa entidade. Não há entidades paralelas, não há empresas ad hoc, não há nada. É uma entidade só. Na total aproximação, tal como eu disse, era a criação da tarefa de habitação, realizada como um todo transparente, através da alocação eficiente, gestão prudente e manutenção contínua. Portanto, estes eram os grandes princípios, daí a aproximação à moradia. E o suporte governamental é o apoio do governo, sob a forma do compromisso político e financeiro dentro do quadro legislativo compatível. Naturalmente que houve a necessidade de se criarem leis para proteger, portanto, esta entidade no seu processo de construção e comercialização das casas. O HDB tem também uma entidade dentro, que é a Land Acquisition Act. Portanto, é um outro departamento que trata só das questões da aquisição de terra. Portanto, este departamento, foi criado em 66, é o que regula que todo o processo de compra, cedência e negociação até de terra com os investidores estrangeiros. Portanto, quem constrói, da parte das casas, claro, a entidade é só uma, mas depois há um departamento específico para essa parte da terra. E, claro, os custos de construção, como é que foram controlados? Com as leis, com contratos justos, concurso aberto e, claro, portanto, acabando com os cartéis e a corrupção. Estas são algumas das funções que tem a entidade, que é adquirir as cidades sustentáveis e competitivas, promover a construção de comunidades ativas, inspirar e habilitar os cidadãos a dar o seu melhor. Claro que aqui é uma ideia um bocadinho romântica da coisa, mas é assim, não é sempre assim. Mas o certo é que as pessoas sentem que pertencem àquele lugar, sentem que a casa é sua, sentem que a comunidade, fazem parte de uma comunidade. E quando têm esse sentimento de pertença, tudo fica muito mais fácil. E, claro, também são responsáveis por fornecer todo tipo de equipamentos recreativos e sociais. Naquela questão da aproximação à moradia, que falei, da questão da manutenção, é uma. Aí um slide que eu penso que vem a seguir, que é: eles percebem que com o tempo, eles e nós todos percebemos que com o tempo os edifícios, portanto, imagino que começaram a construir em 1960. Estão um bocado estragados, estão um bocado degradados, aliás, é normal. Mas o Estado continua e assume a responsabilidade de fazer os upgrades, portanto, a esses edifícios. Por que ele faz os upgrades também? Porque ele pretende, estas casas têm um uso rotativo. Eu posso arrendar por 5, 6 anos, largo a casa, vou para o sítio, eu compro e depois já não quero, a meio do caminho, a meio da vida, já estou 10, 15 anos, vejo uma melhor. Entrego a casa ao Estado e adquiro outra noutro sítio. Portanto, o bairro com o tempo vai se degradando. Aquilo que acontece hoje em muitas cidades, e se calhar nós todos temos um bocado dessa experiência, que é o bairro onde nós crescemos e vamos para o bairro, está lá só a nossa mãe, o nosso pai, o bairro da minha avó. Aí o governo de Singapura quis contrariar esta tendência, que é os bairros iam envelhecendo com os proprietários. Então, para que isso não acontecesse, a manutenção foi elevando aos cidadãos as melhorias a acompanhar o tempo. Por exemplo, há Wi-Fi aqui, portanto, o jovem não identifica aquele bairro como um bairro velho dos anos 60, mas como ele vai sofrendo sistematicamente upgrades, ele também mantém-se no bairro. Ou seja, ele pode... cresceu ali, o pai viveu ali, mas ele pode também adquirir uma casa ali, porque ele ali encontra tudo, encontra o shopping, e está em constante renovação, tem biblioteca, tem parque de jogos, tem tudo, portanto, não é um bairro que envelhece com seus proprietários, há uma tendência do Estado contrariar. E isto que acontece com o espaço público também vai acontecendo com os próprios apartamentos. As renovações vão obedecendo às novas tendências, portanto, há designers, arquitetos jovens que não são famosos, que podem se candidatar a fazer algumas, há concursos para renovarem as unidades e vão também dando um aspecto mais moderno, aliás, vão aparecer algumas fotografias de casas sociais que têm de tudo menos sociais daquilo que é o nosso conceito social. E então isso evita que estes bairros envelheçam e que sejam depois futuramente polos de delinquência, de bandidagem, continuam sempre a ser bairros dinâmicos e jovens. Pronto, isto é uma ideia, mais uma vez, 1950, 1960, 1980, e estamos aqui já em 2017, já com edifícios com outro aspecto. O que diz ali embaixo é uma das grandes verdades, que mais de 85% da população que vive em Singapura vive em apartamentos públicos, em habitação pública. E desses 85%, portanto, dessa população toda, 95% já adquiriram a casa, já as casas já estão compradas. Eu gosto muito desse antes e depois. Este antes e depois, exato, é exatamente o mesmo edifício. Estamos a falar desses upgrades que citei há bocado. Temos ali um edifício, portanto, ali devia ser anos 80. Com o tempo, sentiram que havia necessidade do elevador. Então, foi colocado aquele corpo que está ali onde está o sinal, com o elevador, portanto, foi adaptado. Antes, não? Antes ainda. Já. Aqui era um campo, portanto, uma zona de estar, também no princípio dos anos 90. Hoje, foi adaptado para aquela estrutura, com um campo de esportes, ali um polo esportivo e, pronto, tem um parque infantil. E assim, portanto, eu nunca sinto que o bairro está velho, pelo contrário, ele vai sempre renovando. Todo esse processo é feito com a participação pública. Há consulta pública antes de se fazer qualquer tipo de intervenção. E o Estado não chega, é melhor assim, faz. Não. há consulta pública, há, pronto, aqui é a Comissão de Moradores, lá deve ter outro nome, mas é sempre consultando, ou seja, o cidadão, o proprietário, sabe sempre o que é que vai ser feito. Sim. E em que horizonte temporal vai ser feito. Eu não tenho a melhor imagem, são fotografias que eu fiz dos sítios onde visitar. Estes são prédios também da habitação social. Estes são mais ou menos algumas plantas que há mais, há outros modelos. Não tem só três ou quatro tipos, tem N tipos. Portanto, à medida que os anos foram avançando, eles também foram inovando, foram dando oportunidade a esses novos profissionais de reinventarem as plantas. Temos ali um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos. Hoje já existem os lofts, já existem os open space, os estúdios. Pronto, há tudo também para adaptar, porque as pessoas vivem cada vez mais sozinhas, há famílias monoparentais. Então, eles tiveram necessidade de adaptar. É de referir que a renda de um T1, que não aparece aqui, de um T1 ou de um T2, por exemplo, de um T1 pode rondar os $40 mensais. 40, não é 440. 40. Estas são algumas imagens de casas sociais que eu vi. Essas imagens fui eu que as fiz, não tive lá nenhum. São casas sociais. Na Vila uma cozinha de uma casa social, atenção, aqui é uma zona de lavandaria com estendal, um quarto de criança. Claro que eles decoraram mais, a gente consegue ver o nível de acabamentos. Claro que eu posso pedir um estado de uma casa assim, pago mais. Se eu tiver só paredes, é outra coisa. Se eu fizer uma casa assim, acabada, custar também me conhece, mas eu pago. Eu estou arrendando alguém uma casa mobilada, só que esse alguém é o Estado. Pode avançar. Aqui é uma vez mais, tudo isso é na tal zona de Topaió, onde havia aquele lixo todo que nós vimos há bocado, tal, a cisterna. Pronto, isso aí, the first HBD flats, que é os primeiros prédios que eles fizeram neste bairro. Isto é para mostrar o quê? Que as regras são regras para todos, independentemente de ser construção pública ou privada. Por exemplo, Singapura aposta muito na questão da sustentabilidade, na questão dos espaços verdes. Isto é em cima de um edifício de estacionamento na zona dos prédios de habitação pública. Portanto, tem uma cobertura verde, tem um pegadinho. Aquilo é um parque, também está ali Topaió, acho que é ligado em qualquer coisa, em que os artistas podem expor, podem fazer instalações, nesse caso é uma instalação com espelhos. Aquilo é uma zona de mercado, não é um mercado, é uma zona de comércio, com lojas, no meio às vezes há umas mesas, há alguns restaurantes. Ali, aqui embaixo, é mais uma vez a questão do upgrade dos edifícios. As pessoas convivem, precisam conviver, e então, para que isso fosse mais uma tarefa, fosse uma atividade mais fácil para os cidadãos, eles próprios fizeram nas arcadas dos prédios, aqui embaixo, nesse espaço, eles fizeram mesas, bancos de cimento, ali as pessoas já podem conviver. Ao invés de fazer como nós também fazemos, descemos com a mesa e com a cadeira ali, eles já providenciaram isso, eles ficaram ali a jogar cartas, ou seja, é oficial conviver aí embaixo. Isso é para perceber que em 60 anos Singapura passou disto. Só estamos ainda em 42 de independência, pode ser que mais 20. Mais 18. Chegamos, isto é mais uma vez as preocupações com espaços verdes e com a sustentabilidade. São imagens reais de 2017. E muito, muito obrigada pela atenção. Okay. Muito obrigada, arquiteta Emma. Pela bonita e que sonhe mais um bocadinho com Angola. Vamos corrigir que não é projeto dela, mas é projeto do governo de Singapura. E o momento é para tentarmos discutir e ver como é que podemos aplicar isso à nossa realidade. E vamos dizendo o nome e a instituição para facilitar a comunicação. Senhora, faz favor. Emma, muito obrigado. Bastante interessante. É a segunda vez que vi esta apresentação. Mas eu acho que a questão que todo mundo tem é que este modelo parece que o governo de Angola tentou adaptar uns elementos deste modelo na construção das centralidades e parece que é uma visão do transformação dos bairros onde Dietrich está aqui. Não é? Nós sabemos que pelo menos uns dos primeiros a implementação do programa angolano para a habitação e urbanização acho que não pode ser considerado sustentável, né? Eu acho que quais são as principais diferenças entre a estratégia adotada no programa angolano e este programa? E o que não aprendemos bem ou o que não adaptamos bem neste programa? Eu acho que a nossa realidade, até porque no momento em que começamos a centralidade, estávamos com abundância de recursos. Eu acho que o grande problema é que nós começamos do fim. E começamos do fim como? Porque começamos pelos prédios. Nós começamos por copiar os prédios. Vamos fazer prédios. E o princípio não foi esse. O princípio foi infraestruturas, foi educação cívica e depois é que passamos as casas. Portanto, é um processo que culminava com a casa. Não é um processo que começava com a casa. Portanto, a casa deveria ser o fim. Primeiro, tínhamos de criar regras, regulamentar, definir as entidades que estariam dentro do processo, que não seriam entidades privadas, atenção, deveriam ser uma entidade pública, não tem de ser o Ministério do Urbanismo. O Ministério é uma entidade que regula. Tem que ser uma entidade afeta ao Ministério, tanto que fala em nome do Estado, que um instituto, por exemplo, ou criada uma entidade nova, mas que pudesse ser este responsável pela alocação dos recursos, pelo próprio planeamento de todo o processo, porque nós penso que uma das falhas que nós temos hoje é exatamente no planeamento. Não houve, foi feito, na minha perspectiva pessoal, foi feito um bocado. De onde vem também quero ter centralidade. Tudo bem, mas qual é o modelo? Isto aqui foram equipas multissetoriais, de todo tipo, foram sociólogos, foram psicólogos, foram antropólogos, foram tudo. Só o facto de conseguir criar uma identidade nacional, conseguir definir uma língua para que as pessoas se identificassem como um todo, eu acho que isso já foi um grande princípio. E nós não tivemos preocupação com isso. Isso porquê? Porque nós, se hoje vamos para uma região que não tem necessidade de ter um prédio de 18 andares, se fazemos um prédio de 18 andares, é porque nós não conhecemos essas pessoas. É porque nós não estudamos essa região. E aqui isso não aconteceu. Aqui o processo começou. Pessoas, ok, o meu plano é esse. Temos quantos anos para fazer isso? X anos. 10 anos para fazer infraestruturas, mais de 20 para pôr qualidade e depois vamos para a sustentabilidade. Tu tem que ter um plano. E esse plano tem que ser com as pessoas. Paralelamente a isso, houve todo um trabalho social que foi feito em paralelo, que era de educação cívica, de dizer às pessoas para não mascarem pastilha, porque a pastilha, mas a pastilha até não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém, mas eu deito para o chão, aquilo cola no passeio, estraga a calçada, eu ponho no balde do lixo, aquilo nunca mais sai dali, aquilo não é biodegradável e não faz bem à saúde, então vamos proibir pastilha. Se eu tiver, nós temos legislação contra ruído, nós temos legislação contra tudo e mais alguma coisa, mas não temos mecanismos de fiscalização. Então, toda a parte social, toda a parte de cidadania, de civismo, não foi feita. E nós hoje continuamos a ter, já vamos começar, eu fui a semana, ano passada, quando foi o Sequel, no último dia do... Sim. Eu nunca tinha ido ao Sequel e eu fiquei impressionada. Eu até conheço o administrador, é muito minha amiga. Eu fiquei impressionada, falei, o Sequel é assim. Porque eu tinha ideia. E o Sequel não tem... Tem quanto tempo aquela urbanização? É nova. Mas já tem um jovem que está morrendo na lagoa. Já tem não sei o quê. Quer dizer, são pequenas urbanizações que deveriam ser modelos de estudo. Mas como começamos do teto, agora até chegar à cave para ver os pilares, o caminho, quer dizer, é quase impossível. E os prédios estão ali degradados. Qual é a entidade que fiscaliza essas casas? A administração não tem poder para isso. Ou seja, nós não temos a tal entidade. E Mogistim só vendeu, ganhou dinheiro e já foi. Então, acho que o que falhou no nosso modelo é exatamente nós copiarmos o prédio e não copiarmos tudo o que teve por trás daquele processo. Nós tínhamos que copiar o processo e não a casa, porque aquilo podia culminar em casas térreas dos anos ou podia culminar em prédios de 50 andares. Mas nós tínhamos que ter o processo bem definido. E o processo tinha que ter passado pelos três P's. Primeiro pelas pessoas, depois pela entidade pública e depois pelos privados. Nós começamos do privado e só agora é que estamos a ver as pessoas. Então, eu acho que isto foi a grande falha. Foi exatamente o caminho para chegarmos até ali. Foi o processo que foi mal desenhado. Ou seja, não foi mal desenhado, novo processo. É casas e mais nada. E hoje, depois das pessoas estarem em casa, eu hoje tive uma reunião com o senhor e disse-me assim, ah não, mas primeiro vamos soldar as casas, depois daqui a 2 ou 3 horas pusemos lá a água. Epa, mas eu vou pagar uma casa, eu já estou a pagar uma casa com renda resolvível, que também estou a pagar um gerador com combustível que não é barato, que também estou a pagar uma cisterna de água para pôr água toda a semana. Portanto, não é sustentável. Copiar sim, mas copia o processo e não o resultado. Isso é igual a uma pessoa que diz, quando a gente pede uma dieta a uma amiga, qual é a dieta? Eu estou fazendo uma dieta que só como couve, só como não sei o quê. Se calhar o meu organismo precisa mais de couve do que outra coisa qualquer. E eu deixo de comer couve porque a minha amiga não está a comer couve. E no fim, eu fico doente, ela está numa boa. Porque ela até foi o nutricionista, mas eu não, eu copiei só o fim. Tá vendo? E é o mesmo que acontece conosco aqui. Nós copiamos o prédio, epa, isso agora aqui o quilamba, até parece que estou em Lisboa. Sim! Epa, mas em Lisboa tu tens um autocarro de 10 em 10 minutos que te leva ao centro. E tu aqui se pá, tens de pensar pelo menos tirar um dia para ficar em casa para não gastar tanto combustível. Eu faria isso. Pronto, isso é só uma ideia. Eu também às vezes quando me paro. Por favor. E Lúcio Franco. Tá, obrigado. Obrigado pela apresentação. Meu nome é António Franco. Eu tenho uma pergunta, porque eu sou sempre um pouco, como é que diz? Spectacle. Estético. Sim. Porque eu noto muito que há uma certa tendência de copiar modelos do estrangeiro para desenvolver países do terceiro mundo. E o que acontece várias vezes, e também o Banco Mundial faz isso, o UN Habitat faz isso, e há pouco a apresentação que eles fizeram há pouco tempo também mostrou que era aquilo. E eu sempre pergunto, mas agora para esse mundo, a minha pergunta é a seguinte: como é que em Angola podemos utilizar esse modelo, mas levando em consideração a nossa realidade? Porque eu acredito que se copiarmos isso da maneira que esse homenzito fez, é pá, não vai dar certo. Sim, voltamos à mesma questão. Copiar o modelo, não. Vamos copiar os pressupostos. Ele, para chegar aí, fez estudos. Ele está ali ao lado da China, está ao lado da Malásia, está ao lado da Indonésia, está ali ao lado do mundo desenvolvido que já está assim. Tanto. Mas ele teve os sociólogos, os psicólogos. Nós estamos a falar de Singapura, sede, capital, cidade-estado. Mas nos arredores, a habitação social é mais baixa, é Sim. menos densa, não são áreas tão construídas. É tudo. Tanto, o problema é que aqui, nós, para adaptarmos, nós tínhamos que fazer estudos anteriores à construção. Porque nós temos, eles até têm menos território, mas nós temos muito território. Vamos fazer estudos. Vamos saber como é que... Quem vive onde? Quem vive onde? Eu sou sincera. Eu também gosto de viver assim. Porque eu quando vou a Nova Iorque, eu gosto tanto de Nova Iorque. Eu não gosto de Nova Iorque. Eu não tenho... Eu não desgosto de uma casa de material local. Mas o certo é que o mundo caminha para aí. Agora, o que é preciso é perguntar se as pessoas todas estão prontas para viver assim. E para viver assim, tem que se adaptar, tem que ter um tempo que vão... Porque essa construção não começou... O primeiro topaió, pode baixar, aí deve estar nos slides, tinha 8 andares. E à medida que o tempo foi avançando e que eles foram fazendo upgrade, a habitação foi subindo. Por quê? Porque o Estado viu na construção um meio de ganhar dinheiro e ter dinheiro, recursos, para fazer os investimentos. Mas o certo, está a ver, estas são as primeiras casas. Essa vila foi construída no princípio da urbanização. Portanto, isso são casas relativamente baixas. E à medida que o tempo foi passando, foram subindo até ali. Mas foi tudo um processo. Quer dizer, eu acredito que eles entram a colher taxas ao público, que é para manter sustentável. Mas isso é normal em toda a parte. Mas nós não temos isso, como é que vamos agora fazer? Calma, tu não tens isso, não. Tu podes ter. Podes ter. O problema é que tu não. Aí está. Tu não podes trabalhar, não podes pensar que como está já está bom. Tu tens que pensar que este processo devia ser um processo. Esse sistema todo conjunto tem que ter um processo. Por exemplo, as pessoas que assinaram contratos. Agora, por exemplo, eu não vivo, se alguém aqui vive no Quilamba, eu não vivo no Quilamba. Pronto. Quando comprou a casa, assinou um contrato. Sim. Se foi por renda resolvida, tem que pagar todos os meses. Paralelamente a esse pagamento, que no fundo está a financiar a sua casa, tem uma taxa que se chama taxa de condomínio, que há muita gente que não paga. É assim, eu, por isso é que eu por acaso sugeria à nossa ministra Sandra que reservasse um pacote de casas para fazer a experiência do arrendamento. Porque eu que aldrabei o documento que trabalho nos sítios gigantes para conseguir comprar a casa, depois não vou ter dinheiro para o condomínio e mais. Noutros sítios mais desenvolvidos, e nós queremos ser desenvolvidos, não queremos continuar sempre assim. Existe uma taxa que é a taxa dos serviços municipalizados, que é outra questão, é inventar a taxa do lixo. Mas o serviço municipalizado é uma taxa que pode ser até 300 kwanzas, que é uma coisa mínima, que já tenho falado outra vez na regulação familiar. Essa taxa de serviços municipalizados é o tal imposto que se paga ao município para ter recursos para fazer o reinvestimento em infraestruturas, manutenção de jardins e tudo mais. Mas isso são pressupostos normais de quem vive num lugar urbano. Até no rural tem que pagar imposto. Portanto, quem ocupa espaço tem que pagar por esse espaço. Isso é um pressuposto normal. Nós não temos isso. Temos, sim, nós já temos lei para isso. Não temos mecanismos de fiscalização. Porque é normal pagar imposto, é normal ter taxa municipal de serviços municipalizados. Mas é assim, o Estado também fica constrangido em cobrar a taxa. Por quê? Porque também o serviço não é fornecido. Lá vem mais uma vez, vamos voltar à questão primeiro, infraestruturas. Então, mais, cada vez que a gente dá um passo para frente, percebe que tem que dar 5 ou 6 para trás. Nós queremos cobrar sim, mas então é água e a luz, ainda há dias vindo à televisão, não temos luz, não sei o quê, mas vem a fatura. Tudo isso remete-nos a 1960, o tal plano dos 10 anos de infraestruturar o país inteiro. Está a ver? Mas isso são tudo estratégias de desenvolvimento que têm que ser pensadas a longo prazo, médio e longo prazo, mas, assim, com seriedade, com anticorrupção, com transparência. Há um pressuposto lá atrás que engloba esses fatores todos, que depois vai permitir com que o processo realmente ande. Porque senão nós até vendemos as casas, mas quem compra depois não tem nem para pagar a taxa de condomínio. Ah, porque eu não sou obrigada a pagar, já paguei a casa. Porque ele não está educado, o trabalho social não foi feito. De quem vem viver num condomínio, quem vive em comunidade, tem que pagar a taxa. Alguém tem que lavar a escada, alguém tem que fazer manutenção ao elevador. E quem paga isso? Sou eu que usufruo desse bem. Portanto, este trabalho social que eu estava aqui a explicar ao arquiteto Alan, que não foi feito, tal trabalho de casa, é que depois resulta num falhanço, no insucesso desses nossos inúmeros projetos e, claro, da pior coisa que é a alocação de recursos que já não tem retorno. E pronto, isto com o tempo, eu não sei se alguém vive em algum prédio que tem elevador avariado. Ah, lá também já está avariado? Já. Pronto, está a ver. São dois. Dois? Um está e o outro já está quase. O outro já está a ser usado mais do que a conta. 5 anos, né? 5 anos, por lá. Não sei. Mas está lá há quanto tempo? Vive lá há quanto tempo? Em casa, 4 anos. 5 anos. Então, mas está a ver. Eu acho que a lição mais importante do Singapore é que toda esta infraestrutura foi financiado sem recursos naturais, sem petróleo, sem qualquer... Areia importada, importar areia para a construção. Mas um outro país que, de facto, aprendeu e não copiou, mas adaptou o modelo de Singapura foi China. Uhum. Porque o desenvolvimento deste modelo aconteceu 15, 20 anos antes do... Deng Xiaoping, em China, adotou, mas foi mesmo este modelo que foi aproveitado para financiar, desenvolver Shenzhen, todas as novas cidades e recuperação das cidades antigas em China. Também financiado sem recursos naturais, sem petróleo. Foi de facto, a China, e parece que Singapura também, foi financiado pelas terras, hein? As taxas e rendas das terras, etc. O management das terras. E este modelo nunca foi explorado cá em Angola e é uma riqueza ou uma potencialidade que Angola ainda tem, mesmo com a baixa preço do petróleo, para desenvolver as cidades de Angola. Não, e arquiteto, nós temos uma vantagem. Eles tiveram um desenho de um plano há 30 anos. Nós hoje já temos um plano feito. É só adaptar. Nós podemos fazer isso em muito menos de 30 anos. Porque já está feito. Eles ainda estavam a estudar, a ver como é que é. Mas nós já temos isso feito num sítio. Já podemos pegar na receita. E estudar para nós, mas já temos um exemplo, já sabemos o que é que resulta, o que é que não resulta, onde é que foram as falhas e onde é que nós aqui temos que tomar mais cuidado. Eu acho que essa seria a grande vantagem. Mas isso é como tudo. Agora, há certamente, e acho que é isto que vai determinar o sucesso das próximas urbanizações, e que as pessoas perceberem que o trabalho de viver na cidade, de viver numa urbanização, é de todos. Que requer a participação de todos, requer o contributo de todos, seja sobre que forma for. Mas, acima de tudo, saber que o exercício da cidadania também implica conhecer os seus direitos. E nos seus direitos tem que se quebrar ao Estado, portanto, esses pressupostos. Eu pago X por isso, mas eu tenho que ver o retorno, portanto, dessa minha contribuição. Eu acho que seria o grande exemplo, sim. Mas não, eu não sei se me prometi. Temos um colega que pediu antes. Não, deixa eu falar. Tá bom. Okay. Bom, como eu dizia, o meu nome é Yuri, sou arquiteto, recém-graduado. Eu me graduei em Cuba. Vou contar uma história que o meu professor, que aconteceu comigo, vou dizer assim. Eu, no primeiro ano de arquitetura, o meu professor perguntou-me, Yuri, qual é o primeiro requisito para o desenvolvimento de uma sociedade? E eu, fruto de uma sociedade capitalista, riquezas, petróleo, lá, não, está errado. E ficamos nesse debate frente e trás durante os 15 minutos, e depois ele me deu a fórmula. A fórmula é que uma sociedade só é capaz de desenvolver quando é capaz de gerar conhecimento, quando é capaz de gerar ciência. Então, eu resumo a experiência de Singapura, que acaba por cair também nos nossos, falou das diferenças, não é? A experiência de Singapura e a forma que não deu certo em Angola em dois pontos. O primeiro é a arquitetura. Eu sinto que aí a arquitetura que vemos é uma consequência, é um resultado, assim está melhor, é um resultado do desenvolvimento social, do desenvolvimento de uma sociedade. Ou seja, que foram os mesmos camponeses que a determinada altura tiveram que começar a construir. Mas esses camponeses tiveram de ser instruídos, tiveram de ser educados. Ou seja, que não é simplesmente... Aí não foi o caso, não foi assim. Não, sim, porque eu cheguei ao meio da conferência, não é? Mas disse também que houve muita importação e tudo mais. Mas acredito que o nosso maior problema em Angola recai sempre no não desenvolvimento social. Porque o não desenvolvimento social é o velho ditado, tu não podes dar pérolas a porcos, não é? Porque se formos a ver, desde o ponto de vista arquitetónico, o quilamba tem um certo acabamento, tem uma certa qualidade e tal, que se fosse entregue a boas mãos, a boa gestão, se calhar teria um melhor uso do que o uso que está a ser... Aí, as boas mãos és tu, sou eu, ele... Não, sim, boa. Mas aí cai... Mas, entre aspas... As boas mãos. Entre aspas. Fundamentação. É exatamente isso. Mas agora, aí está. E aí cai no segundo ponto que eu iria dizer, que é a ausência do Estado em questões fulcrais muito importantes. Por exemplo, o meu edifício tem uma comissão de moradores, edifício B, C, todos, cada um tem. Mas não há um trabalho multissectorial, não há uma unidade, não há análise, não há resultados, não há e consequentemente não há consequência. Eu tenho vizinhos que... Cidadania. Exatamente, eu tenho vizinhos que nunca pagaram coisa, condomínio. Agora vamos a essa questão, que podia ser outra. E a tua questão, nunca pagaram condomínio, devia responder. Nós não temos isso. Não, para mim, eu tenho, até agora tenho dificuldades, porque mesmo o quilamba, eu acredito, mas constroem coisas sem primeiro estudar bem se... cabe no contexto das pessoas. Se as pessoas não estão habituadas a pagar esse tipo de coisas, então pronto, por que constróis isso e pedes as pessoas pagarem? O quilamba não tem mal. Quilamba com o Iamba. Não, não tem mal. Não tem problema. Nesse caso, no contexto das pessoas, o problema somente é que para tudo tem que ser feito um filtro. Por isso é que existe a palavra candidatura. Ele, quando vai se candidatar, ele vai apresentar um processo. E eu, que sou avaliadora do processo, vou ver se essa pessoa é elegível ou não para viver ali. Porque vai exigir pagar uma renda de 50 mil, que eu não sei se vai pagar. Ou seja, o problema é que os mecanismos que as pessoas apresentaram, barra corrupção, barra gasosa, barra o crime que vive, que trabalha lá dentro, esses mecanismos é que estiveram errados. Por que fizeram? Fizeram com que pessoas sem recursos... E atenção, eu não sou contra todo mundo ter casa, todo mundo tem que ter casa. Todo mundo deve ter uma casa. Mas o problema é que a casa, a posse, obriga a deveres. E eu, quando estive ali, assinei um contrato que eu queria umas paredes. Mas depois, com que dia depois está lá dentro, quem é que vai me tirar? É que a mentalidade é mesmo essa. Hoje, se o Estado for rever processo por processo, por prédio, você não paga, você não paga, você não paga, tem que sair. Tu vais gerar um grande problema social. Porque, vamos dizer, o Estado está a tirar casas, coitado, as pessoas já vivem lá há 30, há 5 anos, já fez obras, já fez, está bem, mas ele assinou um contrato que não está cumprido. E se eu cheguei a dizer o quê? Você não quer assinar um bem, então vai preso 6 meses. Está bom? Aí onde termina, aí onde é que se escolheu. E então vamos estar a fomentar um problema social, sem fim. Tudo porquê? Porque no princípio do processo, nós não definimos a partida quem é que era elegível para estar naquela casa. Não é mais nem menos, é só ter possibilidades, porque as coisas custaram dinheiro ao Estado e o Estado não consegue o retorno desse dinheiro, porque tem que fingir que, epá, coitadinho, mas o Estado não é mãe nem pai de ninguém. O Estado é uma entidade que tem que gerar recursos para resolver outros problemas sociais de quem tem mais dificuldades que este que está vivendo no 12º andar e não paga nada, nem elevador, nem limpa a escada, nem quer saber, já comprou a casa também com gasosa ou que no não, esquema não pagou também. E também não pagou, só deu entrada e estamos assim. Então, o processo para ser sustentável não cabe no contexto da pessoa, cabe no contexto da fiscalização se eles forem buscar 5 ou 6 pessoas, eu não sou ditadora, atenção, estou a falar, não é ditadura. O que eu estou a dizer é, o Estado se for buscar 5 ou 6 pessoas e prender, ou tirar a casa porque não pagou, ou alguma coisa, é para dia seguinte, eu até vou vender o meu carro para ir pagar, para não me tirarem da casa, mas vou pagar. Ou então o Estado chega ali e diz, ok, meu amigo, você não pode ter a casa, não tem dinheiro para pagar a renda, não tem dinheiro para pagar a renda resoluta, não tem, ok. Mas nós fazemos uma renda mensal de, você tinha que pagar 60 mil quantas, não pode pagar, ok, então você vai pagar 30 mil, mas é renda, você não tá a comprar a casa. Porque tem que pagar alguma coisa por estar ali. O Estado tem que, porque a água está a subir, a luz está ali, ele tem que pagar alguma coisa por estar ali. Agora, o Estado é que devia ter esse mecanismo do arrendamento. Renegocia a dívida e, num valor mais baixo da compra, claro, ele define, porque também o Estado não pode fazer rendas do mercado informal. Define um valor e ele vai pagando, mas paga sempre. Agora, ficar sem pagar é que não dá, por isso é que os nossos projetos morrem todos na praia. Se aqui em Luanda, que o homem está de Lexus, não paga, imagina na província. Imagina na província, aquilo mesmo é dar. Mas dar com tantos milhões e milhões que o Estado gastou, imagina. Então acho que o falhanço mesmo, vamos sempre bater no mesmo. Pessoas, pessoas, pessoas. Medidas sociais, governo. Aqui, por exemplo, em Singapura, eu uma vez perguntei, eu tenho uma tia que vive lá e também vive lá já há alguns anos, já está lá há 14 anos, estava lá pela Sonangol, a Sonangol fechou, e então ela já não quis voltar para Angola. E disse, não vinha, pronto, tem os filhos já num contexto muito high level em termos de educação e tudo mais, e ela não quis voltar. E ela dizia uma coisa, ela disse uma coisa, olha, aqui, eu perguntei, mas aqui não há mendigos. Aqui é normal, as pessoas estão habituadas a ver o mendigo. Quer dizer, não estão habituadas, mas a ver uma pessoa de menor condição, até na Europa a gente vê aquele que está ali a tocar viola, não sei o que, à espera de uma moeda. E ela diz, não, ele se estiver a pedir ou a tocar viola, o Estado vai buscar. Ele provar que é mesmo pobre. Ok, ah, tu és artista, então, mas não tens espetáculo, não tens nada. Muito bem, então. Vais para um estúdio, onde vais pagar uns 20 dólares, ou quê? Mas aqui na rua não ficas aqui a estragar a paisagem. Está a ver? E ele vai para ali, e tem ali um sítio menos bom, mas não fica ali na rua, dá mau aspecto. Toma banho, tudo bonitinho, fica ali, paga uns 20 dólares, pronto. Mas paga qualquer coisa para ocupar um espaço e sair do espaço urbano, dar uma imagem para o país, não sei o quê. Pronto, ou seja, há uma série de políticas sociais que têm que vir, que fazem uma sociedade, que fazem com que esse tipo de iniciativa tenha um bocadinho mais de sucesso. Vou pedir que retenha a questão do colega, vou colher mais uma outra, sim, que é para responder uma vez. Obrigado, arquiteta. A minha questão é a seguinte, o ciclo eleitoral da Singapura é regular? Não, e hoje. É regular? Já morreu em 2015. É regular? É regular. Ah, mas deixou o filho, então é uma espécie de dinastia, né? Mas a minha admiração é a coerência, né? Manterem o projeto, né? Há 60 anos, provavelmente não se desviaram, foi para inovar, né? Eu acho que isso, sim, é um marco muito, muito importante para termos. E a minha questão para a arquiteta é a seguinte, né? A doutora esteve na Singapura, mais dois técnicos, um deles até nós conhecemos bem, o senhor Belisário. E qual é, pronto, no final do dia, qual será o resultado dessa ida lá à Singapura, né? O que é que vocês como técnicos trouxeram e tendo em conta, se calhar, o contexto atual do país, uma nova governação, até que ponto vocês poderão, sei lá, influenciar para que essas questões todas que a arquiteta elencou aqui, de que pronto, nós tínhamos que imitar o processo, o sistema e tudo mais, até que ponto poderiam ser acatados ou, sei lá, consumidos pelas aquelas pessoas que no final do, sim, dia têm a última palavra. Yeah, eu queria perceber isso, porque eu sei que, conforme diz o Sr. Alan, esta questão já foi estudada, estiveram lá técnicos várias vezes e provavelmente alguns em hotéis, etc. Também estudaram mesmo, mas... E depois chegaram aqui... Yeah, não, eu quero perceber hoje, será que podemos ter uma luzita lá no fundo do túnel, de que o contexto vai mudar e vamos, de facto, reformar como se quer? Não, era essa é a minha questão. Okay. Sim. Boa tarde, chamo-me Luís Alexandre, também sou arquiteto. Eu acho que, não sei, queria fazer um comentário rápido. Eu acho que no caso de Singapura, ou no caso de Angola, é basicamente um problema político. Que nós temos a instrumentalização da arquitetura e da resolução da habitação como quase como se fosse uma agenda política e não uma agenda social como devia ser. E no caso de Angola, os quilambas e sequelas, todos esses processos são sintomáticos daquilo que é a nossa sociedade, o nosso contexto social. Enquanto for essa, como é que eu vou dizer, esse carnaval quase, nós nunca vamos... Sim, nós, enquanto não tivermos políticas fortes de administração pública que resolvam a questão da gasosa, como diz, a questão da mixa, a questão de tudo isso, enquanto não acabamos com isso, nenhum projeto, por mais bem intencionado que venha para aqui, vai dar certo. Independentemente de irem para lá, sei lá, equipas técnicas estudarem, nunca vão conseguir resolver. Eu acho que agora com o novo governo há uma esperança renovada de uma estabilização social, de mudarmos a mentalidade social, e aí sim vamos poder falar de questões desse género, acho eu, na minha opinião. Sim, mas que aí vão poder, enquanto a base não estiver resolvida, porque o homem não começou, tal como disse, não começou por fazer casas, começou por políticas públicas de educação, infraestruturas e tudo mais. Então isso teoricamente é uma consequência de uma política que começa com e agora esperemos que estejamos a fazer também esse percurso agora com o novo governo, que enuncia ser uma mudança, sim, uma mudança de paradigma na nossa sociedade. Esperemos que o petróleo continue baixo. Não, foi um comentário. Esquecemos o que sofreu. Eu acho que sim, porque a nossa é essa. Ok. Bom, eu sou Nelson Paulo. Eu me identifico muito com essa perspectiva do Samunga. Nós efetivamente temos que canalizar mais energia para o futuro. Temos que ver como é que vamos fazer os próximos passos. E me interessa efetivamente perceber que estratégia de influência vocês que trabalharam junto do Singapura têm sobre essa nossa administração pública. E eu tenho muito interesse em me juntar a esse tipo de compromisso. Porque vemos que se Singapura, o líder teve influência sobre a população, acho que aqui nós, a população, vamos ter que ter influência sobre as lideranças. Nós somos mais jovens, temos mais tempo de vida, então não podemos querer que essa nossa trajetória seja de mazelas e sofrimentos que os outros. Então penso que é muito importante vermos como é que isso vai acontecer. Quero efetivamente saber disso, mas penso que hoje o maior desafio é mesmo financeiro. Hoje o meu desafio acaba sendo financeiro. Agora, Alves da Rocha acabou de fazer uma constatação de que as medidas que João Lourenço coloca no seu plano intercalar vão ficar em dificuldades de implementação, porque não temos dinheiro. Nós estamos numa situação extremamente difícil. Mas ainda não sendo essencialmente financeiro, temos que pensar que fontes de receitas vamos buscar. Eu acho que em relação a isso, acho que seria mais o contrário. O problema de Angola é que nós temos muitos recursos e que não somos obrigados a pensar em estratégias inteligentes, quase. Enquanto o petróleo esteve em alta, aqui o dinheiro era gastar, pensávamos que fôssemos ser o Dubai, tanto que ainda houve a proposta de se fazer aquelas ilhas artificiais, que eu não sei de onde é que saíram. O problema de Angola é exatamente haver recursos. Se nós não tivéssemos recursos, nós éramos obrigados a repensar as nossas estratégias e cada centavo contava. E a questão do financeiro, acho que não é uma questão financeira. Nós temos um país vasto que, com políticas como deve ser de atração de investimento privado e de um desenvolvimento sustentável, nós conseguimos resolver nosso problema nos próximos 20 anos, se for preciso. Não, isso é um comentário. Eu acho que a questão não é exatamente porque íamos sempre no problema de dinheiros. O dinheiro, o que é que acontece? O dinheiro é um problema porque nós queremos construir casas para ricos quando somos pobres. Porque nós... Sim. Porque se nós queremos ter... se tivermos um... Não quer dizer que seja uma casa sem qualidade. Exatamente, esta é a questão. Agora, podemos é dizer que queremos casas a custos controlados, isso sim. Agora, estas casas, o Estado só tem que construir as casas. Tem menos acabamento. Ah, desculpa, pode acabar. Então, é exatamente o que eu ia dizer. Quando eu digo casas para pobres, é o quê? É nós sabermos o que é que nós temos e desviarmos o pouco que temos para questões fundamentais para podermos criar casas com qualidade a preço justo. Por exemplo, quais são os materiais mais utilizados? Areia, cimento, tá. Então, os nossos bocas de divisas devem ser direcionadas para aí, para podermos criar condições, baixar abismalmente. Não, estou a dar um exemplo. Algum lugar há divisas, não é? Divisas ou não divisas. Pode ser garantida, a começar com quase nada. Eles nesse processo, por exemplo, nós lá, os africanos todos estávamos lá, Chad, Etiópia, não sei o quê. Ah, mas como é que uma pessoa que não tem dinheiro conseguia fazer isso? Muito fácil. É, pô, eu tenho aqui um terreno, tenho aqui um sítio, uma ilha, com um clima fantástico, com um terreno, com ligações aqui para o mundo asiático, estratégicas. E eu aqui posso vos proporcionar, desenvolvam aqui os vossos negócios com outras contrapartidas. O melhor tipo que faz eletricidade lá da Alemanha, anda cá. O melhor tipo que faz água não sei onde, já para aqui. O melhor tipo de telecomunicações, para aqui. E ele conseguiu reunir, fazer parcerias com os melhores da Malásia, do Japão, de outros países, a investirem em Singapura. Claro que investiram com contrapartidas. Ficaram com grandes porções de terra, depois ali construíram as torres, geraram dinheiro, riqueza naquele território, mas também deram ao território qualidade para que outros pudessem se instalar ali. Foram eles que ajudaram a construir as infraestruturas, foram eles que ajudaram a construir as estradas, com contrapartidas, porque eles tinham dinheiro. E depois foram criando várias autoridades. Autoridade para o lixo, autoridade para a água, autoridade para a eletricidade. Mas tudo só com fatores de atratividade, porque eles não tinham nada em troca além da terra. A areia para construir vem da Malásia. A água não tinham. É só quando chove, até a água é importada. Então o que é que eles fizeram? Vamos agora criar. Até o placar não tem essa imagem, mas foi assim. Vamos criar agora um observatório de água. E eu olhei para aquela água verde e disse, você pode beber essa água, está limpa, está purificada, é igual a água mineral. Aquela água que vem de todo lado, de esgoto, de chuva, tudo, chega ali, é tratada, e é aquela água que abastece Singapura. E eles não têm rio nenhum, e lá também não falta água. Aqui não chove, é maca. Não chove. É maca. Não, mas é para dizer que a questão de ter divisas ou não ter divisas não é fundamental para tu implementar principalmente as políticas sociais. Tu precisas de dinheiro para negociar. Se nós tivéssemos, não sei, também não sou política nem sou economista, mas imagine a contrapartida, o tempo e o dinheiro já gasto no âmbito do projeto de parceria com a China, com contrapartidas que nós não ganhamos nada. Os chineses continuam a tirar madeira, a tirar o ferro, a tirar pedras. Com contrapartidas, o que, se fosse ao contrário, o que é que os chineses já não teriam feito lá na China? O que é que Singapura não teria feito? E eles na formação, uma das coisas, isso foi um dos painéis, houve outro da regularização fundiária, que eu também fiz aqui uma apresentação. outro dos painéis que ele dizia era exatamente isso. O grande problema mesmo dos africanos é o excesso de recursos, porque isso gera o apetite pelo dinheiro. Gera o apetite pelo dinheiro, mas não é necessariamente só uma questão de civismo. Porque o mesmo africano que põe o fogareiro na entrada no hall das escadas, ele não põe fogareiro em Nova Iorque. Mas porquê, se ele só sabe assar no hall das escadas? Não, ele sabe que ali não se põe. Porque há medidas punitivas, porque há regras e há fiscalização. Portanto, nós temos a capacidade de nos adaptar rapidamente. Só que aqui nós não queremos nos adaptar. Está tão bem assim. Eu não quero pagar, não pago. Não é assim. Portanto, eu acho que esse insucesso que nós temos sofrido é alguma arrogância pelo excesso de recursos. É isso. A gente fica a ver, não, o petróleo está baixo, mas temos diamantes. Epa, não, porque o diamante está baixo, mas temos florestas. A madeira está baixa, mas nós temos água, temos coisas. Epa. E estamos sempre à procura de uma solução mais fácil para resolver os nossos problemas, que é a solução de compra e venda. Que nem compramos nada, a gente só troca. Vai trocando favores. Mas na prática, se nós pensássemos nisso como uma medida, como um projeto real, ia ver que no fim, a última coisa que eles precisarem. Você tem esse exemplo de Cuba. Cuba não é nenhum paraíso, é um paraíso assim para passar férias. Mas, por exemplo, eles tiveram uma política social a longo prazo, que hoje, estão todos disciplinadinhos, pronto, também com um bocado de chicote, né? Todos disciplinadinhos, mas é um país que resulta, tem educação, tem saúde. E aquilo ali foi feito em meio de grandes dificuldades, não é? Então estamos a pensar numa coisa. Okay, vamos atender duas questões, tendo em conta o nosso tempo. Não? Respondeu todas. Acho que já respondeu. Porque ele é tido como um pai da nação, é tido como uma pessoa que realmente transformou aquilo do nada para aquilo que é hoje. E então ele foi ganhando assim. Quando morreu em 2015, acho que antes disso que ele saiu do governo, penso que em 90. Portanto, então ele já está, deixou o filho. E depois, pronto, o filho assumiu e aquilo continua assim. Pronto, aqui entre nós temos uma monarquia. Mas como a população sente-se bem servida, não tem necessidade de mudar. Mas tem partidos políticos lá a fazer a oposição? Tem os partidos políticos, mas acho dizem que não fraude. Tem muita expressão. Okay. É o seguinte, segundo a oratoria que a doutora Emma fez, a arquiteta fez, falou que quanto ao projeto de habitação social, os custos são baixos, e depois referiu que é um país muito caro. E também falou sobre os recursos, que a Singapura não teve recursos, teve que importar a maior parte dos recursos. Dá-me a entender que teve que investir grandes valores para poder ter essa mesma importação, uma vez que não tinha os mesmos recursos. E não entendo bem como é que o custo deve ser barato, uma vez que depois vem dizer que é um país caro. E também eu gostaria de saber sobre a aderência do mesmo projeto social. Por exemplo, a Singapura tem uma aparência assim mínima com um país como o Japão, como o Dubai, mas segundo as investigações que eu fiz por trás do Dubai, é um país caro, mas o extremo de pobreza, segundo alguns trabalhadores, é extrema. Só eles não apresentam esses casos. Eu gostaria de saber como é que acontece sobre a aderência dessas mesmas casas. Sim. Além da candidatura e desse 80% que quer. A candidatura, pronto, há prioridades para casais recém-casados, há prioridades para jovens e agora para os solteiros, que amam muitos. Mas é importante dizer que quem arrenda a casa ou quem compra a casa tem um prazo de 90 anos. Pode viver 90 anos na casa. Significa 90 ou 60. Não sei se é 60. Mas é assim, um prazo. O que é que acontece? Imagina que os seus pais compraram a casa quando tinham 30 anos. Quando tinham 80, já estão lá 50 anos. Só faltam 10. Desaparecem, você fica com a casa. Tem 10 anos para viver na casa. Depois desses 10 anos, você entregou o Estado. e o Estado vai renovar. Aquela casa entra de novo para o mercado. Você vai para outra, para pagar, vai para outra casa. Mas aquela casa volta a estar no mercado. Eles voltam a fazer as obras, não sei o quê. Ou seja, o Estado é responsável por essa fase da manutenção. Como é que lá é um país tão caro, mas a habitação é barata? A habitação pública é barata. Mas é caro, por quê? Porque o dinheiro tem paridade com o dólar. Bem, se calhar para eles é um sítio caro. Para eles não, para mim também foi caro. Pagaram um táxi de $20 é meio caro. Não, mas é para dizer, o dinheiro lá tem paridade com o dólar. Ou seja, 100 dólares singapuranos é o mesmo que 100 dólares americanos. Portanto, a vida é muito cara. E é caro por quê? Porque tu tens lá muitos estrangeiros, aquilo virou um centro de negócios. Aquilo é um atrativo para homens de negócios, para grandes empresas multinacionais. E o custo do terreno é caro. É um hotel que eu paguei não sei quantos milhões para Kongsberger, o hotel. Tem que privar pelo tem que ter um valor a cobrar para poder manter aquela estrutura. Nós aqui não. Nós aqui é caro. Não é porque importamos o cimento ou porque importamos a areia, mas é caro porque não temos infraestruturas. Porque muitas vezes ele tem custos muito elevados para suportar um hotel em termos de energia, de água, tudo mais. Ou seja, há custos de manutenção muito, muito elevados que não permitem com que as coisas sejam mais acessíveis. Um exemplo que eu podia dar, na Malásia, mais concretamente Kuala Lumpur, um hotel em Singapura, diária $200, 180. Na Malásia, diária do hotel, $17, 20. A Malásia é logo ali ao lado. Está vendo? Ou seja, um mês de vida na Malásia é uma semana em Singapura. O gasto é o mesmo. E está logo ali ao lado, mas a Malásia tem areia, tem água, tem não sei o quê, pronto. Tem os recursos. Agora, o Estado, enquanto entidade responsável por dar e por fornecer aos seus cidadãos as condições básicas, ele não pode transformar uma casa social ao preço do senhor que fez o pronto, de uma casa, de uma Trump Tower, ele não pode ter esse preço. Mas, com o tempo, eu já comprei a minha casa, já mudei o pavimento, já fiz umas melhorias. Eu ponho essa casa no mercado e ela é avaliada. Por quê? Porque naquela zona ele também tem shopping, tem transportes públicos, ou seja, ele tem tudo, ou quase tudo, que tem num bairro que a gente aqui vai chamar de condomínio. Ele ali tem tudo, então a casa dele também compete, o terreno onde está a habitação social também compete com o terreno onde está a outra casa. Claro que não é a mesma coisa, porque aquele que tem as varandas todas verdes, bonito, claro, ali já é $1 milhão, $2 milhões. Mas uma casa social que custa $400 mil, já é cara. Por exemplo, essa minha tia vivia numa casa que custeada pela empresa, né? Tem trabalhadores, tem uma casa que a empresa custeava. Uma casa enorme, 3 pisos, não sei o quê, quintal grande, cama a correr no quintal. Quando ela me disse, ah, isso aqui é o Kazenga daqui. Eu estou a pensar que estou no Miramar. Aquilo afinal é no Kazenga. Disse, ah, isso aqui é no Kazenga. E quando veio a ordem de eu para cá estava lá, de que a Sona Angola ia fechar e eles tinham de vir embora. E ela disse logo, ai, mas se eu soubesse, tinha comprado uma casa do HDB. Porque ela nem sequer nunca se preocupou em comprar uma casa aqui nessa zona. Porque onde ela estava também já é um subúrbio do subúrbio. É uma casa, mas é uma casa grande, tem jardim, tudo verde, tudo bonito. Tu não imaginas que aquilo é um bairro periférico, pensas que aquilo é o centro da cidade. Então acho que não a única questão de ser barato, principalmente o arrendamento, $40, $80, depois tens as taxas do condomínio, que são de 10, de 12, tem taxas de $90, dependendo do tamanho do teu apartamento e do prédio, do tempo que o edifício tem. Eles também vão ajustando. Mas o Estado tem que providenciar habitação. É um dever, habitação condigna a quem tem menos recursos. E ele não pode chegar e cobrar o preço de casa de luxo. Depois do evento, as pessoas têm empregos estáveis. Colega, essa não consegue fazer. Vamos captar a última questão, colega. Ao responder, depois pode fazer uma. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Arquiteta, pela apresentação. Dizer que chamo-me Ludovino Gabriel e sou recém-formado em Engenharia de Construção Civil na República de Cuba, como companheiro. Bem-vindo. Graças. Eu acredito que nós, angolanos, temos um problema de foco. Foco na distribuição de receitas a todos os níveis. E vou dizer porquê. Diz um pensador brasileiro que não existem governos corruptos em sociedades transparentes. E não existem sociedades transparentes com governos corruptos. Ou seja, é importante perceber que o nosso governo ou o Estado angolano é resultado do que nós somos a todos os níveis. Porque nós, em realidade, fazemos exatamente o mesmo que os nossos governantes fazem, claro, a seu nível. Porque é importante que eu perceba que se eu pago gasosa para não pagar uma multa no trânsito, eu estou a roubar ao Estado. Ah, mas como este roubo para mim é pequeno e não prejudica ninguém, é normal. Quando o ministro faz a mesma coisa a seu nível, já automaticamente interfere na minha consciência, porque acredito que é algo muito errado. Pois embora eu tenha feito mesmo a meu nível. Então, exatamente. Continuo a pensar que a solução de Singapura é a melhor porque parte da educação. Porque as sociedades só avançam à medida que vai crescendo o nível educacional dos seus cidadãos. Não há outra forma. Eu tenho de perceber desde muito cedo que não devo colocar papel no chão para poder ensinar ao meu irmão mais novo ou mais velho, ao meu filho e assim sucessivamente. Vou ter consequências drásticas. Exatamente. Então, concordo plenamente com o Sr. Arquiteto, disse, quando penso que o nosso Código Penal deve ser mais duro e o nosso processo de fiscalização deve ser mais duro também. A fiscalização, porque é inadmissível como determinados desvios comportamentais em centralidades não são punidos porque não se prevê isto ou não se prevê aquilo ou não se aplica isto ou não se aplica aquilo. Então a nossa consciência deve desde hoje, porque o futuro começa exatamente hoje, a pensar que o governo só vai fazer se cada um fizer a sua parte. Eu acho que falta alguma regulamentação. Como estamos a caminhar para as autarquias, cada município, além daquilo que é a lei no geral, e que a lei prevê para a gestão do poder local, há de haver um regulamento da própria autarquia, do próprio município. E esse regulamento depois é que vai definir as multas, as coimas, as punições, tudo mais, para as situações decorrentes do município. Nós hoje estamos a trabalhar com uma lei muito generalista. Uma lei que serve para Luanda, mas que não serve para o Panto Cubano. Então, além desta lei generalista, nós temos necessidade de ter instrumentos locais que se adaptem aos municípios onde eles são elaborados esses regulamentos. Por exemplo, se calhar alguns comportamentos que não se admitem no município de Luanda, que se calhar no Lubito são normais. Por exemplo, mesmo em Luanda, há zonas em que se calhar eu posso fazer, por exemplo, aqui eles fazem uma zona de convívio própria já embaixo do prédio para facilitar as pessoas, fazer que é permitido, mas aí tem um horário. Não é? Portanto, ou seja, há de haver, tem que haver no futuro próximo, quando forem definidas, e se calhar já podia estar em curso, as autarquias, os regulamentos das próprias autarquias. Cada município tem que ter o seu regulamento. Conforme o município tem o seu PDM, tem o seu plano de urbanização, tem o seu plano provincial, a província, o que for, o seu instrumento de gestão territorial, também tem que ter um regulamento que defina as ações possíveis, impossíveis, puníveis deste mesmo município. Portanto, isso eu acho, pronto, que enquanto nós não tivermos esse documento, esse processo das autarquias em curso, vai ser mais difícil combater esses atropelos de convivência dos condomínios, das ruas, porque isso, pronto, é nos prédios do Quilamba, mas em todo lado. Eu vivi na Mutamba, era uma guerra, até fugi do prédio. Eu fugi do prédio. Porque não, é impossível. Não dá, porque a gente está a criar crianças, as crianças começam a pensar que aquilo é normal. Lá está. Por quê? Porque vem o fiscal. O fiscal vem com a minha queixa, mas conversa bem com a pessoa que está a cometer e vai-se embora com uma cerveja na mão. Todos esses atos, nós não vamos conseguir combater enquanto não houver punição. Para haver punição, as coisas têm que estar bem escritas, tem que haver mecanismos fortes de punição, de detenção desse tipo de pessoas. Por isso é que ele começou com regulamentação, proibir coisas tão ridículas como pastilha elástica. Mas é mesmo proibir, ao ponto de eu oferecer uma... Eu tinha com pastilhas na pasta, a minha tia viu... Isso é pastilha. É, ai meu Deus, dá-me só um bocado. Eu dou-lhe uma pastilha e ela fica ali. Parece uma droga, que estava ali a deliciar uma pastilha. Porquê? Porque é mesmo proibido. Está a ver? Mas, quer dizer, é por estas pequenas medidas. E se ela estiver na rua, um polícia se apercebe. Vem ter com ele, faz favor, a senhora. Favor, tem pastilha. Tá? Ou vai ir para ter cuidado para o sítio onde não seja visível. Ou vai que está a fazer balão, então eu não crio. Vai fazer isso. Mas pronto, é só para ter um exemplo de que regras são regras. Regras são regras. E ela está ali com um estatuto de diplomata. Está numa multinacional, não sei o que. Tem estatuto, mas mesmo tendo esse estatuto, não pode. Que não pode, não pode, é punível, vai presa, paga uma multa, acho que são $500. E $500 lá, quer dizer, é muito dinheiro. Chega ali e dá $500, está com a pastilha na boca, quer dizer, sem pensar. Portanto, mas eu acho que autarquias vão ser fundamentais para isso. E no que é que as autarquias também vão fazer? Eu estou já a fazer trabalho de blizzard. O que é que as autarquias também vão ser boas? Porque também vão ajudar os governos locais. Para já os governadores passam a, deixam de ter importância, vão ser entidades só de acompanhamento. Os administradores dos municípios é que vão ser os verdadeiros heróis. O que as autarquias também vão trazer? Vão fazer com que este tipo de processos sejam implementados de forma, da forma mais correta. Ou seja, eu já não vou chegar, eu governador, não chego ao presidente da República, eu também quero ter centralidade de Moxico e eu quero ter maior que o Quilamba porque eu tenho mais terreno. Não sei quantas pessoas vivem lá, não sei se essas pessoas querem viver no prédio. Não sei quantas vivem lá, se querem viver no prédio, se sabem ou se estão preparadas para aquela infraestrutura de elevadores e tudo mais, se têm recursos para pagar as taxas e impostos e outros pagamentos que têm que fazer enquanto viverem ali. Eu quero simplesmente fazer centralidade e ponto final. Isto com as autarquias acaba, porque a autarca tem que saber quantas pessoas vivem ali, se vai fazer casa, como é que são as casas. Se é uma vila pescatória, tipo Porto Ambuí, não vou fazer centralidade, mas tem centralidade em Porto Ambuí. Tem. Por exemplo, então são todo esse tipo de políticas que as autarquias também vão ajudar, de certa forma, a controlar. Mas agora já para terminar aqui o nosso encontro, vamos ainda aqui hoje, é só para dizer que gostei muito e para reterem, não sou nenhuma especialista na matéria, mas gostei muito dessa experiência de Singapura, porque percebi que realmente com nada nas mãos, às vezes conseguimos fazer com uma boa ideia, um projeto, um sonho, como disse o homem, conseguimos fazer um país. E isso é para quê? Porque nós às vezes pensamos, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho influência, quem perguntou qual é o meu grau de influência para a decisão do projeto, eu não tenho muita influência. Eu fiz um relatório, fiz essa formação, gostei muito, fiz um relatório e propus-me a fazer as formações subsequentes que poderão acontecer neste âmbito. Por quê? Porque eles propunham-nos que nós apresentássemos um projeto, eu não apresentei a habitação social, apresentei a regularização fundiária e voltássemos no intervalo de 6 meses para dizer como é que estava a andar o projeto, se conseguimos implementar, quais foram os constrangimentos, como é que a coisa estava a andar. Ou seja, a nossa experiência lá, como é que nós estávamos a passar essa informação nos nossos países e, melhor que isso, como é que essa informação estava a ser recebida. Porque uma coisa é receber um relatório, um bom relatório, e pôr na gaveta, outra coisa é pegar e dizer ao técnico, epá, anda cá, explica-me lá isso em miúdos, e disto que está aqui, o que é que está ao nosso alcance, o que é que nós podemos copiar daqui. Pronto, eu acho que vamos também esbarrar numa outra questão, que é a vontade política, é o comprometimento dos decisores com essas políticas sociais e o saber ouvir. Pronto, nós temos que tentar mudar um bocadinho essa mentalidade e estamos com a esperança que o nosso querido João Lourenço está a ouvir um bocadinho mais, também poderá ouvir um bocadinho isso, poder ouvir às vezes o cidadão comum que tem uma ideia, que fez uma formação e que às vezes tem um projeto que está ali guardado na gaveta e que pode ser uma mais-valia para o país. Às vezes só precisamos de um fórum, de uma... Eu, se tivesse essa reunião, se tivesse aqui a minha ministra, eu já estava aqui a disparar e com um bocado de graxa estava aqui a disparar. Para quê? Porque às vezes precisamos de um fórum, precisamos de um sítio para sermos ouvidos. Eu digo eu e digo qualquer um de vocês, porque todos nós temos ideias válidas, temos projetos e temos sonhos. E claro, não sei se alguém aqui comeu angolano, mas acho que somos todos aqui angolano, mas também deve ter já um coração muito angolano, já está aqui há bastante tempo. Portanto, eu acho que todos nós temos um sonho de um sítio onde nós vivemos ser também igual aos outros sítios por onde nós passamos e que gostamos tanto e que nos sentimos tão bem, mas que não conseguimos ficar tanto tempo porque sentimos saudades mesmo desse sítio, cheio de dificuldades, cheio de problemas. Isso quer dizer que nós gostamos do nosso teto, da nossa pátria. Então vamos fazer alguma coisa. Eu acho que é um sonho um bocadinho romântico, mas, bem, eu já não sou assim tão jovem quanto isso. O meu chefe diz que já não abunda a juventude. Diz, você está a dizer que é jovem, mas já não abunda a juventude. Mas eu acho que ainda tenho pelo menos uns 30 anos ainda pela frente, que dê, se Deus quiser, para contribuir com alguma coisa. E nós todos, né? Portanto, qualquer um que tenha um projeto, quer fazer parte desses projetos, se diz que quer fazer parte desses projetos, dessas iniciativas, eu acho que tem o meu e-mail, se tiver alguma ideia dessas, até mesmo para enriquecer essa apresentação, ou dúvidas. Eu trouxe muita bibliografia sobre habitação social e regularização fundiária, porque são matérias que me interessam. E comprei muitos livros, recolhi toda a informação que foi possível. E trouxe um livro sobre a história e a vida desse homem, também para perceber o que é que teve por detrás dessa grande motivação de uma pessoa sonhar, implementar, fazer tudo por tudo. Ele diz que no fim do dia ele olha para trás, gosta do país que tem e pergunta-se o que é que ele perdeu. E ele diz, a minha vida. Porque no fundo ele sabe que deu a vida dele para ter esse país. A mulher morreu de câncer, doença, não sei. E ele diz, tenho pena de não ter tido mais tempo, porque andava focado noutras questões. Claro, também ganhou o seu dinheiro, né? Mas o certo é que o resultado final hoje pesa mais do que tudo aquilo que ele pôs no bolso. Ok, sem outras questões adicionar, agradecemos a presença da arquiteta, de todos quantos juntaram-se a nós, e convidamos também, se tem alguma experiência querem partilhar conosco, esse espaço está com as mãos abertas, é um espaço de partilha, de disseminação de informação. E reiterar o convite, próxima semana temos mais um debate, estão todos convidados. Qual é o tema? Nunca recebemos convites. Eu nunca recebo convites. Só recebo o meu convite. Mas vamos, os outros nunca recebi. Vamos a cadastrar os e-mails no nosso sistema para ver se começam a receber os convites. E o António vai apresentar na semana que vem ou próxima semana? Próxima semana. O que é que vai? Qual é o tema? Já? Não, António está para o dia 4, se não me engano. Estou só para dezembro. Dezembro é dia 4. Mas já dia 4 é dezembro. Próximo dia 4 é dezembro. Sim, podemos conversar depois e... Já sabe o tema? Eu estou a fazer uma pesquisa sobre crime e violência no Cazenho. Ah, ok. Crime e violência no Conselho de Cazenho. Exatamente, então vou partilhar mais uma experiência dessa pesquisa. E desejar a todos um bom final de semana e estamos juntos na próxima semana.